Salerno 6259, boa noite, formação em curso a Vitor, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia, prepara a saída da Eulê da Brite, aguardando. CAN 3894, desça e mantenha 2000 pés, IBS acusando o localizador. 2000, vai informar o localizador 3894. Portugal 022, contact receive center, frequency 12685. É, Portugal 022, change 126, você está lá e faz, não é? Boa. Cabeceira ali, mantém cabeceira no 03567. Ali, mantém, não, no zero. Tá, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5022 em responde. Então, foi autorizado para Guarulhos, no nível 360. Você fala da 10, primeira direita, da Eulê, da bridge, onde intercepta o pêndulo 16. Vai conforme a rota. 208 5022. Correto, portão 9, chama pronto, estacionamento, Xanel 6259. Chamaremos pronto. Solo Salvador, boa noite. Voo 273, pronto. Voo no 273, boa noite. Taxi AV Alfa, reportante ao taxi 6MF para ingresso. Alfa, mas reportante ao 6MF para ingresso, 273. Taxi FG 6720, 119, abaixo 30, soltar na Guarulhos. FG 6720, taxi FG Patins, Alfa, até o ponto de espera do 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste 1020, bom voo. Com 1020, Patins, Alfa, 186, obrigado, boa noite, bom trabalho, 6720. Decolou 55, chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Sueb, Juliette para o 3, coro 273. Boa noite, tá 3567. Boa noite, 67, atenção, vigilância 380. 380, 3567. Controle Salvador, passa a Romeu, meu Cabral. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prosseguir. Começar a decolou de terra, a gente já é corrido. Ah, controle de Salvador, mas vai pela linha do litoral, controle turco, cidade baixa. A localidade que decolou? Terra, a gente já é corrido, ele fica. Vai com 4 a bordo. Código alocado é o 0165, Romeu Cabral. Salvador, possibilidade do TAN 3567 para a PRO de Alefa? Autorizado Alefa 3567. Alefa 3567. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, a sua intenção de voo é efetuar um voo sobre Salvador, confirma? decolou de CRJ com Índia, vai com o piloto de Salvador, só que vai pelo corredor Bonfim, depois corredor acerto. Gente, aporte no farol da Barra, seguindo os corredores, vai passar a igreja do Bonfim e posteriormente farol da Barra para prosseguir no litoral para Salvador. Afirmativo, senhor. Localizador 3894. 3894, torre no 186. 386, boa noite. Salvador, boa noite. 2825, da Vitor, autorização Brasília, protocolo. Mano, bom no 567, Brasília 360. Afirmo, senhora. Gente, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elepa, onde intercepta o pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5027 no transponder, gol 1567. Gente, o voo 1567, autorizado Brasília, nível 360, decolagem da pista 10, com primeira curva direita, Arbor. A saída e após Elepa intercepta o upper do Luno 7, rota do plano de voo, controle no 208 e o transponder 5027. Correto, portão 8, chama pronto, desvecionamento, voo no 567. Reportará, 567. Salvador, boa noite, 3894, passou, já Sierra baixou e travou. 3894, boa noite. O vento no 70 graus com 8 nós, tem pouso autorizado, pista no 0, TAM 3894. Livre pouso, 94. Zero decolou 59, controle 1208, boa noite. 208, boa. Salvador, objeto 6720 decolado, boa noite. 6720, boa noite, contato radar subindo para o 360 após 2000 pés, voe direto Lida. Após 2000 direto Lida, web 6720. Salvador, boa noite, é o TAM 3897, informação Vitor 340 para Guarulhos. TAM 3897, boa noite, informação Vitor confere, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5030 no transponder. Está autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael, Linda após Bridge, e intercepta pelo Luno 6, 1208 é o controle e 5030, responde até 3897. Correto, portão 5, chama pronto, inspecionamento para 3897. Vai chamar até 3897. Boa noite, informação Vitor confere, Galeão autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. Agora, direto, portão 4 de cima pronto. Estacionamento, economia 01. Caralho, 109, Guardião 02. Ah, 3894. 3894, Alfa Juliette 10, portão. Alfa Juliette 10, 3894. S720, chama o centro Recife, 1251, na alternativa 3625. Quando confirma a alternativa? Externa 1-3325. 351-3325, obrigado, bom. Romel fica bravo, reposte no Travesti que tá sul. Ao 05, boa noite, 02. Salvador, o Xané 6259, posição 9, pushback e acionamento. 6259 no 9, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, o Xané 6259. confirmando no portão 04, totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi, economia 01. Salvador, eu passo o nome do Mestre Cabral. Mestre Cabral, prossiga. Vou fazer um sobrevoo aqui na região do aeroclube, cara, está autorizado. Autorizado, batendo 510, reporte após o travessão. Alagoas 567, gate 8, pushback acionamento. Alagoas 567, 18, aguarda número 2 no setor. Aeronave da Bianca já no push no 09. Quem ainda me escuta aguardando? Só me escuta aguardando, braço. Bono 273, informação Vitor, confere, com fim 360, só um instante, cobre, prepare a saída da El, Leda, Bridge, aguardando. Uno, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em Uno, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste fim 21, bom voo. Nós para o táxi Xané 6259, Uno, Uno 2 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Xané 6259, taxinha de Apache, o Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Ajustado 1021, Apache, o Índia Alfa, ponto de espera 1186, até lá na frescura, Xané 6259, obrigado, bom dia. Bom voo, IEC. Autorizado 60 na linhagem e decolagem, entro no 60 graus, 129. Autorizado, direcionamento, reporta táxi. Porta na táxi, gente, aguardando aí a passagem do contato da nossa base. Porta na táxi, pronto. Afirmo, não se escuta. Cuidado com o fim, vindo 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5033 no transporte. Rápido. Que está autorizado a presente cruzar a final da 10. base pela direita, bata e informe na final. Confirmando após a decolagem da 1-0, curva direita, portão 3, chama pronto, estacionamento, voo 1-2-7-3. Curva direita, voo 1-2-7-3, vai chamar pronto. Deixa atualizado, olha aí, Matheus, 6259. Carona, decola 15, controle 208. Controle 1601 da Gol. Gol 1601, no contato radar, subindo para o 360, após 2000, voe direto Leda. 360, 2000, Leda. 1601 da Gol. 01, decolou 15, controle 208. Ah, 3603, chegada a Mari, descendo para o 050. Eu acho que a Bravo informe no solo, vento 160 graus, 12 reais. Bravo. 1 agora, bom, bom. 102, um cliente de alta, ponto de espera, torre 186, Bravo, 50. A 259 deve decolar, vento 160 graus, 10 mais. Queda decolagem, a 62. 59, decola Juno 8, controle 208. Salvador, agora 208, Oxané 6259, boa noite. Romeu Cabral, considero solo Juno 8, frequência livre estacionar. Controle de Salvador, Oxané 6259, decola perfil da El, cruza 1300 pés. Oxané 6259, contato radar, subindo para o 360, saída da El, Leda Bridge. Atenção 360, da El, Leda Bridge, Oxané 6259. Possibilidade de voar direto da Elda presente para o Xané 6259? Xané 6259, autorizado da El. Autorizado da El, Xané 6259, obrigado. Autorizado alinhar e decolar pistão no 0, ventando 40 graus, via dos anões. Autorizado alinhar, decolar da 1-0, voo 1-0. Papá, papá, Mike, já tinha o meu, prossiga. Mike, Gilete Romeu, prossiga para o controle. Zero, 1-1-5. Quem está matando 500 pés?